A Hora Mais Negra. Rádio Paralelo. Indimédia.pt. Ora, boas, vamos começar já de seguida com a Hora Mais Negra, número 13, e comecemos com Six and Banshees, com o tema Kiss Them For Me. E agora vamos ficar com Type O Negative com o tema I Don't Wanna Be Me. I don't wanna be me anymore. She wants revenge com o tema Out of Control. Thank you. me dancing with you. This song is turning me on. The beat is doing me in. Or maybe it's only you. But either way, let's begin. The lights that move sideways and up and down. The beat takes you over and spins you round. Our hearts steady beating, the sweat turns to cold. We're slaves to the DJ and out of control. Placebo com o tema You Don't Care About Us. If it's a bad day, you try to suffocate. Another memory scarred. If it's a bad accelerate, you're in the getaway car. You don't care about us. Oh, you don't care about us. Oh, you don't care about us. Oh, you don't care about us. If it's a bad case, you're on the rampage. Another memory scarred. You're in the wrong place. You're on the back page. You're in the getaway car. E agora vamos ficar com Echo and the Bunnymen com o tema The Cutter. Cruise on the seven floor, brewing no time. Agora vamos ficar com Bauhaus, com o tema The Passion of Lovers. Yeah, no, man. Hoje o programa é para veteranos. Vamos ficar com Joy Division, com o tema Dead Souls. We'll be right back. Gaga com Lord of the New Shirts, com o tema Russian Roulette. Ouvir uma banda que nem consigo pronunciar, que se chama Ensturzende Naubaten. Eu sei que pronunciei mal, mas é o que se arranja. Vamos ficar com o tema Garden. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Avançar no tempo e vamos ficar com Chelsea Wolf com o tema Feral Love. Oh, Agora vamos ficar com Mecanosphere, com o tema Question, com a voz de Adolfo Lixoria Canibal. Agora vamos ficar com o Silly for Monster com o tema de Corgi. Corgi era uma raça de. É uma raça de cão que a Rainha Isabel tinha. The corgi, the palace gets it right. The corgi, it's Agora uma banda portuguesa, Kilimanjaro, com o tema December. I keep asking everyone. Vamos para a era do psicadélico dos anos 70 e vamos fugir um bocado ao género do que eu costumo passar, e a banda chama-se Jefferson Airplane, com o tema White Rabbit, que faz lembrar Alice nos Países das Maravilhas e Cogumelos Mágicos. Com Jesus and Mary Shane, com o tema Reverence, para despedir. We'll be right back. para a semana a mais. Não faltem. Hasta lá vista, baby. Indymedia.pt.